Panorama Agrícola para 29 de setembro de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira, 29 de setembro, lua nova, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som hoje está o Márcio Peixe e o ditado é: impossível achar uma agulha no palheiro. No programa de hoje você ouve o mapa das florestas em Santa Catarina e a relação do agricultor com a mata. E no panorama regional, o Chicão fala sobre horta familiar. Uma dica que pode mudar o seu dia. Tampe suas panelas ao cozinhar. Ao tampar as panelas, você aproveita o calor que se perderia no ar. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola entrevista o engenheiro agrônomo Juarez Miller, responsável pelo levantamento socioambiental do inventário florístico florestal de Santa Catarina. A que conclusões esse levantamento chegou, Juarez, e os próximos passos, o que se deve fazer com as informações levantadas por esse trabalho? É um trabalho muito grande, né? Ele envolveu uma equipe de 10 pessoas que percorreram todo o estado e nós fomos em 123 chamados pontos amostrais. O que é um ponto amostral? É onde que tem uma área de florestas, remanescente florestal, no mínimo com 10 quilômetros quadrados. Ali a gente tinha um ponto marcado através do GPS e num raio de 3 quilômetros nós entrevistamos as famílias para saber qual era a percepção delas em relação às florestas e os usos que as pessoas fazem dessa floresta. Então, nesses 123 pontos, nós entrevistamos 777 pessoas ou famílias. O que nos chamou a atenção é que tem uma gama muito grande de perguntas, são 12 páginas de perguntas, mas algumas coisas nos chamaram muito a atenção. Uma delas é a principal utilização da madeira, da mata. Então, a maior parte é utilizada como lenha. Um outro aspecto que chamou muito a atenção é a utilização de plantas como remédio. E dentro dessas, em todas as regiões do estado, a planta mais citada, que é o cipó mil homens, ela é uma planta que pode ter efeitos colaterais. Então pode ser carcinogênica, causar câncer e também ser abortiva. Então cabe um trabalho muito grande de esclarecimento para a população que a planta mais utilizada como remédio pode causar problemas graves. Um outro aspecto... Cuidado então com o cipó... Mil homem, que a planta em todas as regiões do estado foi a mais citada como utilizada como remédio. E pode, na verdade, provocar câncer. Câncer e também ser abortiva no caso de pessoas, de senhoras grávidas, né? Um outro aspecto também que nos chamou muita atenção é um certo distanciamento das pessoas que vivem nesses entornos em relação à mata, né? Do modo geral, a percepção é que a mata passou a ser um problema para as pessoas. E isso em função da legislação. Então, o desconhecimento da legislação. Então, para essas pessoas que vivem perto desses entornos florestais, em princípio, para eles, tudo é proibido. Tudo é crime. Então eles estão se afastando da mata, virando as costas e está havendo uma perda, uma erosão de conhecimentos muito grande. Então, a maioria hoje das pessoas já não sabem para que aquela planta serve, como alimento, como remédio. Então também cabe mais um outro trabalho muito grande de esclarecimento sobre a legislação, né, que ela não é somente proibitiva, restritiva. Né, que pode, muita coisa pode ser feita desde que preservando o meio ambiente. Em termos de percepção das pessoas em relação à mata, não é mais o principal, não são mais os produtos, mas sim com um serviço ambiental no fornecimento de água e de ar. Essa é a percepção dos agricultores. Então, a principal percepção deles como coisa positiva das matas é o fornecimento de água potável, tanto para a população rural como urbana, e um ar puro para todos respirarem. Só num segundo plano que aparece depois, né, os produtos da mata para serem utilizados. Bem, Juarez, o que fazer com todo esse levantamento, com todas essas informações? O principal objetivo do inventário Florice Florestal de Santa Catarina, com o trabalho também da parte botânica, da FURB, da parte de genética da Universidade Federal de Santa Catarina, através do CCA, é a gente fornecer ferramentas, informações para a formulação de uma política pública que venha ao encontro da preservação do meio ambiente, mas também que dê condições para essas famílias continuarem no meio rural tendo uma vida digna. E cabe lembrar que em torno de 194 mil propriedades rurais que nós temos no estado, 90% são de pequenas propriedades, né, até 50 hectares. Então também, muitas vezes, esse terreno acidentado, afloramento de rochas, e que tem uma pequena área para ser explorada. Então nós temos que fornecer também outras opções, inclusive utilizando a própria mata através de plantas bioativas para corantes, para a extração de outros produtos para a indústria, para remédios, para a produção de frutos, né? E o pinhão aparece como uma opção muito importante para fornecimento de plantas ornamentais, de flores, de corte. Só que nós temos que ajudar viabilizando, né, estruturas de produção e comercialização, montar cadeias produtivas, né, porque senão um agricultor sozinho vai ter muita dificuldade de viabilizar isso. Então, um outro aspecto que chamou a atenção em termos de cadeias produtivas, né, as duas regiões que se destacaram em torno de 14, 15% com utilização, renda vindo da mata, foi a região serrana, por causa do pinhão, e o Planalto Norte Catarinense, por causa da erva mate. E daí, se a gente pegar o caso do pinhão, que é a mais expressiva e a que mais fornece renda para os produtores, né, na região do Planalto Serrano, se a gente vai ver quem que está plantando pinheiro, ninguém planta. E é uma fonte de renda que poderia, né, ser extrapolada para outras regiões do estado. É uma planta fabulosa, ela é pioneira, bem antes que outras plantas, não precisa de sombra para se desenvolver. Araucária. Araucária. Produz o pinhão, que é um alimento, tem um valor muito grande. É um alimento para os animais, para pássaros, para pequenos mamíferos, roedores, que isso é importante também para manter a biodiversidade do estado, e também uma excelente fornecedora de madeira, madeira de qualidade, de lei. Então também políticas públicas estimulando o plantio de araucária. Então por isso que é importante todo um trabalho junto à comunidade do meio rural, com o apoio do poder público, para a gente reverter essa situação. Perfeito. O Panorama Agrícola agradece ao pesquisador Juarez Miller, da Estação Experimental da IPAGRE Itajaí, falando aqui sobre o inventário florístico florestal de Santa Catarina. Fique ligado no Panorama Regional. Concurso de Horta Familiar. A IPAGRE, Escritório Municipal de Capão Alto, Secretaria de Assistência Social, Secretaria Municipal de Agricultura, juntamente com a UNOESC e a Baeza, realizaram o primeiro concurso de hortas familiares em Capão Alto, com o objetivo, então, de incentivar a produção e consumo de alimentos saudáveis para melhorar a saúde da família e economia doméstica, gerando melhor qualidade de vida para as famílias. Foram feitas algumas premiações, né? Os finalistas foram as seguintes pessoas. Em primeiro lugar ficou a dona Inês dos Santos Delbrando. Em segundo lugar, o Itamar Tadeu Mortari. Em terceiro lugar, a dona Olívia Correia. Em quarto lugar, o Luiz Antônio Oliveira. Em quinto lugar a Rosilene da Silva, em sexto lugar a Maria Conceição e em sétimo lugar ficou a Maria Jesus Córdova. O encerramento foi marcado por um coquetel à base de produtos de hortas, né? Torta salgada de espinafre, polpa de cenoura, doce. Então foi aproveitado ali para o pessoal ver, né, a importância da alimentação saudável. Foi uma atividade, então, enriquecedora e de muitas descobertas. Vale a pena destacar algumas curiosidades que se espalharam no município e também, como um chuchu, né, de 2,5 kg na horta da dona Olívia e uma batata doce em torno de 17 quilos da propriedade da senhora Inês. Hamilton Weber Xavier, Chicão e Pai, Região de Lares, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.